Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho Carabal. Alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Ontem éramos três, eu e você e a felicidade. Agora somos dois, e eu? Eu e a saudade. Nosso lar era de paz e harmonia. Vivíamos na felicidade. Um dia apareceu alguém, acabando a nossa amizade. Caramba! A culpa é toda sua, de entregar-se com todo ardor. Meu amigo Marquinho tá aqui com a gente. Um forte abraço pra você aqui do Tom Máximo. Destruindo nosso amor, eu hoje vivo bebendo, recordando tudo que fiz. Na vida vou esquecendo o meu passado feliz. Abraço, meu parceiro Fabinho, está aqui com a gente. Bora, Fabinho, sextou! Ontem éramos três, eu e você e a felicidade. E agora, Fabinho? Agora somos dois, eu e a saudade. Nosso lar era de paz e harmonia. Vivíamos na felicidade. Um dia apareceu alguém, acabando a nossa amizade. A culpa é toda sua, de entregar-se com todo ardor para um alguém da rua, destruindo nosso amor. Eu hoje vivo bebendo, recordando tudo que fiz. Na vida vou esquecendo o meu passado feliz. Ontem éramos três, eu e você e a felicidade. Agora somos dois, eu e a saudade. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Carabal. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Da tua vida. Eu não tenho ninguém, estou sozinho. Amargurado está meu coração. E eu quero? Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Oh, vem, querida, me dá o seu amor. Sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Tom. Te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Bora, Manu! Não importa se você já teve um outro alguém. amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com. Minha amiga Aline presente, o Gago da Pista Negra, tá aqui com a gente. Já curtindo o nosso baile, Tom Máximo! Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Carabal. Negra como a noite escura. E aí? Ainda tão pura, querendo me amar. Tom Máximo. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Tom. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente no seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Nosso baile daquele jeitinho que a nossa família chega hoje pra fazer a festa do time do Flamenguinho. Vamos nessa! Linda, oh, oh. Como a madrugada. Vamos lá, filho, pau na máquina. Me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura. E aí, Doquinha? Ainda tão certinho? Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se Carabal. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Carabal. Carabal. E o baile. Quando abracei, senti estremecer. Alô! Como é que você tava nesse quarto? Sozinho no meu quarto, me sinto vazio. Caindo uma chuvinha, sentindo frio. E a solidão, hein? Na minha solidão. Aí tu olha pra parede. Eu olho teu retrato preso na parede. E a tua sede aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar o meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Meu amigo Pipirinha dos Caixa Baixas, já aqui com a gente também, um abraço aqui do Tom. Como é que tá o churrasco? Sozinho no meu quarto me sinto vazio. Sentindo frio. Oi? Na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Traz água, meu irmão. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar o meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar. Não vou me contentar em te amar de longe. vê se me responde. Tô louco por você. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Carabao, direto dos Campos Marajoaras. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. E ao baile, meu irmão. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Vontade de tomar uma. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. E aí, meu amor? Pense. Não me abandona hoje. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. E o Mortadela diz assim pra ela: eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Regaça, meu filho. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Olha o padre. Pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Deixa eu abraçar meu amigo Pica-Pau, tá aqui comigo. Não existe sem você. O time flamenguinho. Bora, Pica-Pau! Você é o que eu mais quero. Te amo. Sem você eu não existo. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver. Contigo. Lá é que vamos viver nosso amor proibido. Laioteiro! Se você soubesse o amor que eu tenho guardado. Oi? Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado. Você esqueceria

noites pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Robertinho, Paulinho, sabes, não sabes. Você sai o Pedro e a Natasha curtindo o nosso som, Carnaval. Fico a pensar quanto tempo DJ te espero. Tom Máximo, sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Só colocar um pouquinho de sal nesse caldo. Garotinha, garotinha, muito tempo que estou de olho no teu sorriso. Te paquero, what? Que não consigo ficar contigo. Garotinha, garotinha, muito tempo que estou de olho no teu sorriso. Te paquero, que não consigo ficar contigo. Uma volta, talvez pela praça, um bate-papo no portão da tua casa. Eu só quero. Pra ficar é contigo. Garotinha linda, tu só me dá desprezo e eu te dou carinho. Segura! Garotinha linda, teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo. Garotinha linda, eu vou fazer promessa pra ficar é contigo. Garotinha linda. Siga meu canal DJ Tom Máximo e ative o sininho. Sal nesse caldo, meu irmão. Vai. Uma volta, talvez pela praça, um bate-papo. Tá só pela beira, né, meu filho? Eu só quero que diga sim. Venha correndo, venha pra mim. Eu só quero que vamos diga lá, sim. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Venha pra mim. Doquinha, doquinha, doquinha. Rapaz, eu já vi de tudo. Mas quando a mulher não quer chamar o cara de feio, ela olha pra ele e diz assim, ó: mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Ainda mais quando ele faz um pix, ela diz: mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Segura aí! Venha, sentir o calor do meu corpo no seu corpo arremexer. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega! Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Chega, Manu! Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Se o capitão te pega. Venha, sentir o calor do meu corpo. Esquenta tudo! Vamos lá, filho! Pau na máquina! Eu quero teu amor pra mim. Vem cá, amor, vem cá. Eu quero te fazer feliz. A noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. A gente está aqui na festa do Flamenguinho. E claro, nossa família já chegando, chegando, chegando. Claro, para curtir o som do Carabal. Ainda tem DJ Dalto, DJ Silvinho. Ainda tem muita coisa para acontecer hoje, nessa noite especial aqui no São Domingos. Do Máximo detonando geral. Máximo apresenta o Furioso Carabal e o baile que conquistou o Brasil com batidas envolventes e ritmos contagiantes. Tom Máximo, começa daquele jeito, vai! O nosso amor, o Furioso Carabal agora vai tocar. DJ Tom, o homem do alô, que é pra você se apaixonar. O nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Agora vai. Entrou pelos meus olhos, tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Bora no salão. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Chama ela e diz assim, ó. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos. Isso é bobagem. Seduziu. E a galera do sal? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah.

Carabao. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. É quando o baile gostoso. Posso sentir seu toque macio. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feriu meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais ela fita então os meus. Estou preso então como ninguém. Joga com a vida. E aí, Lene? Não tem mais razão. O aniversário do Gaguinho, hein? Saiu-me das mãos. Carabao! É o baile. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. E ative o sininho. Você mesma fez o último lance. Apostou em mim como um todo, um pouco, nenhuma só vez. Estou com o frio que apaga o raio. Dose de veneno sem coração. E ao achar vou tirar te inteirinha do meu coração. Pois já cansei. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E é só pra recordar! E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Eu duvido tu dizer assim no ouvido dela. Diz assim, ó. Me diz que isso tudo é tão lindo. Tu já foi ver o filme do Hulk Vermelho? Que lembra um filme tão antigo. Vem. E aí você vem. Espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. E a nossa família já chegando, superlotando a sede do São Domingos. E daqui a pouquinho tem Dalto, tem Silvinho. Tem muita coisa pra acontecer hoje nessa noite. Festa do Flamenguinho. Me diz que isso tudo é tão lindo. Lembra daquele filme, filha? Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Tom Máximo. Tom Máximo. O DJ que é a referência nos shows de saudade e marcantes em todo o norte do Brasil. Tom Máximo. Já trocou o óleo desse carro? Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. E hoje a nossa noite especial na festa do Flamenguinho. Daqui a pouquinho vai rolar um mais marcante, vai rolar um brega. Tudo isso e muito mais vai acontecer hoje aqui. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com Júnior do Camarão tá na área. Ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso pra buscar você. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. E os olhos vermelhos? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança. Ela tem no olhar. Vai, Gago, solte a menina. Solte a menina que ainda existe em você. Será, mano? Sorria pra vida. Bora, Lene. E recomece a viver. A tua história é. A sua história é tão bela. E não existe outro igual. Você na sua novela. É o pretinho principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz.